Gente, essa canção tem uma história, rapaz, que eu acho que uma história que vai surpreender muita gente. Presta atenção na letra dessa música, ó. Jurei ser diferente, falei que era feio, homem que mente, que me sentia bem com seus parentes. Mas pare, espere um pouco, deixa eu te falar. Jurei não te deixar, falei que não iria te fazer chorar, que apostaria tudo nessa relação. Mas pare, espere um pouco, eu tenho a explicação. Então te conquistei, e desse seu amor que eu provei, te coloquei num mundo de ilusão, depois que me entregou seu coração. Agora pode me xingar, que pra mim tanto faz. Pode se revoltar, mostrar a sua ira. Era tudo mentira. Entenda que não quero mais, passou, ficou pra trás. Agora tanto faz e eu não sinto nada. Você caiu no meu conto de fadas. Jurei ser diferente, falei que era feio, meio que mente, que me sentia bem com seus parentes. Mas pai, espere um pouco, deixa eu te falar. Jurei não te deixar, eu falei que não iria te fazer chorar, que apostaria tudo nessa relação. Mas pare, espere um pouco, tenho uma explicação. E então te conquistei, e desse seu amor que eu provei, te coloquei num mundo de ilusão, depois que me entregou seu coração. Agora pode me xingar, que pra mim tanto faz. Pode se revoltar, mostrar a sua ira. Era tudo mentira. Entenda que não quero mais, passou, ficou pra trás. Agora tanto faz e eu não sinto nada. Você caiu no meu conto de fadas. Agora pode me xingar, pra mim tanto faz. Pode se revoltar, mostrar a sua ira. Era tudo mentira. Entenda que não quero mais.